Índio November Alfa, copia. Autoridade Salvador, Salvador, no meu pé, vai sair no corredor Axé, curva direita, cabeceira 17, 01, 17 ao código, 1935 ao controle. Vai sobrevoar a Valência, ponto TGL em Feira de Santana. November Alfa, cotejamento correto, acionamento táxi de decolagem, agora com a torre 186. Só Vitor Juliette da minha escuta. É TGL Vera Cruz. Tá autorizado o plano Salvador, Salvador, no meu pé, sai no corredor Axé, curva à direita, cabeceiro no 7. 0151 é o código. 19:35 ao controle, vai fazer TGL em Vera Cruz. Azul 4069, autorizado ingresso na Quebec, após ingresso na 17, táxi via pista, reporta alinhado e pronto, cabeceira 17, Azul 4069. Quebec, táxi via pista, está pronto. Vitor Juliette, cotejamento correto, acionamento táxi de decolagem com a torre 186. Olá, eu tenho que 5514, bom dia. 5514, muito bom dia, pronto para a cópia Aracaju. Está autorizado Aracaju, nível de voo 190, via Golf 677, subida com Caracaju, curva esquerda após a decolagem, cabeceira 17. 5475 é o código, 1935 é o controle. Aqui é autorizado 190 na Golf 77, na Puca, Aracaju, curva esquerda após, na 5917, 475 é o telefone, controle 5935. Só confirmando o código 5475. 5475. Tá correto, chamo pra pushback e aceramento 5514. Combate. Autorizado o táxi, a porta para ingresso na 17, o Índio November Alfa. Autorizada a decolagem pista 17, vento calmo, azul 4069. Eco Delta, informe passando coral. Tomará coral, mas Eco Delta. Precisaria o Eco Delta voar a bode? Azul 4069 decola aos 44, controle agora em 1, 19.35, bom voo. 19.35, obrigado, bom dia. Coral, Michael Delta. Afirmativo, autorizaria o Michael Delta voar a posição a bordo, que é o limite também da terminal, ou tem que ir, porque ele tem a terminal Yelp. Aguarde. Aguardando, então. Para Salvador, bom dia, Azul 4069, decola cruzar 1900 para 360. Azul 4069, contato radar, subou 360, da L. 360, da L, 4069. Juliette, autorizado o táxi, a porta para ingresso, não no 7. Juliette, na escuta? Ok, aguarde para iniciar o táxi devido ao regresso do Índio November Alpha até o Pátio. November Alpha realiza o 180 na posição ou solicita ingresso na pista? Realizado o ingresso, realiza o 180 e retorna para o pátio em November Alpha. O Alpha Vitor Juliette na escuta. Após o ingresso do Índio November Alpha, autorizado iniciar o táxi e reporta no ponto de espera da 17. Mike Eco Delta. Sim, se informe término. No corte. Delta tá na minha escuta? Papa Romeu, Mike Eco Delta? Papa Ciente. O ajuste 1014, a temperatura do ar 26 graus. Do 4069, chama Centro Recife, frequência 1251, alternado no 3325. 251, 3325. Está autorizado, deixa eu pré-digitar. Confirme para o trip. Autorizado, deixa eu pré-digitar. Certo. Da decolagem aqui, estão no 7, o vento variável com 0,2 nós, o Alfa Vita Juliette. Autorizado via Pátio, Lima, Mike, Quebec. Na Quebec vai chamar a torre 186 para ingresso e decolagem. Pátio, Lima, Mike, chama a torre 186, ingresso. 55, 1935 agora, tem um bom voo, controle, o Alfa Vitor Juliette. Obrigado, 1995, Alfa Vitor Juliette. Fico no bote. Poderia tocar o vento? O vento calmo agora. Juliette, decolagem da cabeceira 197. Vitor Juliette, mantém as condições de visagem, reporte, fala da barra. Mantém as condições de visagem, reporte. Autorizado, alinhar e decolar da 35, o vento variável com 1 nó, vento calmo, 55 no 4. No 4, decola ao 59, controle 1935, bom voo. 1935, grato, bom dia, bom serviço. Olha, o trip... 5514, bom dia. 5514, sobe para 190, vigilância radar. 190, autoriza pro de Puca direto, está presente? Oi, Puca. É. Senhor OB. Juliette, frequência livre. Tango Mike Eco Delta, mantém nível no 20, serviço radar encerrado. Chame controle Liels 1201.